aconteceu? Tá parecendo que alguma coisa se perdeu. Não sei se fui eu quem se ligou ao passado. Acho que esse presente não tem nada a ver comigo. Tá tudo errado, eu vejo tudo errado. O inimigo é visível, está do nosso lado. As pessoas se estranham cada vez mais. Se fecham num mundo que não tem nada a ver com nós. Os avanços tecnológicos não são pro bem da humanidade, mas para o bem do doutor. Naves espaciais, com o intuito de achar vida em outro mundo pra depois exterminar. Na Arca de Noé, preste atenção, rapaz. Dessa vez só se salvam bichos vis irracionais. A seleção é assim, quem pode paga muito. Sinceramente, nada disso aí serve pro mundo. E eu reparo e fico imaginando onde essa porcaria toda aí tá nos levando. Tá tudo virando pó, se deteriorando. Onde o homem põe a mão, tá sendo destruído. E nós vamos pra onde? Vamos fugir pra onde? Quando a poeira vir, cobrir o horizonte. Não vamos mais ter onde se esconder. Quando as estrelas do céu começarem a cair. Se é assim que tem que ser, então assim será. Eu e você até o fim, então assim será. Se é assim que tem que ser, então assim será. Tá abafado, não consigo respirar. Bem, o homem tá de parabéns, véi, se superou. Clonou ovelhas, fez foguetes, na lua chegou. Mascarou o ódio, fez em forma de religião. Fez a lavagem cerebral com a televisão. Conseguiu o milagre de multiplicar os peixes. Só que o detalhe é que vieram todos mortos. A câmara fria não conserva alimentos, vixe. Só exala cheiro de sangue e amontou a corpos. São tantas teorias sobre todas as coisas. Ciência te explica como o planeta gira. Como gira a vida amarrada num cordão. Como se acaba tudo no aperto de um botão. E não é o botão que gerava a rosa com espinhos. Não vai mais florescer pra alegrar o seu caminho. E como é que eu vou fazer pra te encontrar sozinho? Se um ciclone devastar e deixar tudo escuro. É mesmo o fim do meu mundo. Eu sem você não vivo nem um segundo. Então me abraça e não me larga jamais. Quem sabe em outro lugar podemos viver em paz. Se é assim que tem que ser, então assim será. Eu e você até o fim, então assim será. Se é assim que tem que ser, então assim será. Tá abafado, não consigo respirar. Final dos tempos, a raça humana se condenou. Criou suas próprias leis, a lei de Deus rejeitou. Andou por sobre as águas, a natureza matou. A fauna tá quase extinta, mas o progresso aumentou. A fome e a morte também, a roubalheira também. E alguns parceiros sem lógica estouram, bebem champanhe. Cometem todos os pecados, pois já não faz diferença. Uns têm religião, outros não têm nem crença. Não é exagero, não. O mesmo mano que te estende a mão é o que te empurra sem dó de encontro ao precipício pra querer seu lugar. Ganância aqui é um vício. Do outro lado o jornal retrata o crime. Pai mata os filhos e a ex depois se suicida. A que ponto que o ódio chegou eu vejo que hoje em dia não se tem nenhum valor à vida. Como é que eu vou te dizer? Não tema meu amor sem poder te proteger. Sem poder tirar a mão e caminharmos pra sempre. Isso pra sempre acaba com isso o tempo da gente. É. Então vamos procurar fugir pra outro lugar. Um lugar bem mais distante onde podemos achar a paz que nós procuramos, se é que ela existe. Se é que ela existe. Se é assim que tem que ser, então assim será. Eu e você até o fim, então assim será. Se é assim que tem que ser, então assim será. Tá abafado, não consigo respirar.